Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo, como habitualmente na antena da Universitária. Hoje temos um programa temático, não é assim, António? Exatamente, temos uma entrevista com o professor Rui Abrunhosa Gonçalves, que nos vem falar sobre criminalidade, delinquência e violência familiar e sexual. Juntamos a isto um conjunto de livros de literatura policial, porque é um género que serve para revelar e retratar o lado oculto das personagens e personalidades mais retorcidas e desviantes. Rui Abrunhosa Gonçalves é licenciada em Psicologia, mestra em Psicologia do Comportamento Desviante pela Universidade do Porto e doutorado em Psicologia da Justiça na Universidade do Minho. Com um sólido percurso académico, Rui Abrunhosa Gonçalves começou por desenvolver a atividade profissional no estabelecimento prisional de Passos de Ferreira. Atualmente é professor na Universidade do Minho. Além disso, assumiu cargos como responsável pela área de pré-especialização em Psicologia da Justiça e da Reinserção Social, pelo mestrado em Psicologia da Justiça e pela Unidade de Consulta de Psicologia da Justiça e da Reinserção Social do Serviço de Consulta Psicológica e Desenvolvimento Humano. Tem várias obras publicadas: Psicologia da Justiça, Delinquência, Sistema Prisional, Psicopatia e Criminalidade são as suas principais áreas de interesse. Obrigado, boa noite por ter aceito o convite. Obrigado. Esta temática deriva de um interesse intenso da sua parte e, portanto, já arrasta consigo há muito tempo este tipo de investigação. Leva-o exatamente esse pressuposto aqui, qual é o objetivo? Obviamente que para os nossos ouvintes, que estarão provavelmente a ouvir pela primeira vez e a escutar este tipo de temática, é mais ou menos no sentido de situar a questão. Ora bem, bom, antes de mais nada, queria agradecer o convite que me fizeram e espero que de facto a conversa seja também produtiva para os ouvintes. Bom, eu comecei a minha vida profissional, enfim, primeiro foi na tropa, digamos assim, mas depois a sério foi nas prisões. Eu comecei por trabalhar nas prisões, estive a trabalhar no estabelecimento prisional de Passos de Ferreira, durante 3 anos e meio. E estava quase a reingressar depois de uma licença sem vencimento para concluir a minha tese de mestrado. Estava quase a reingressar quando surgiu a possibilidade de vir para aqui, para a Universidade do Minho, precisamente para coordenar a área da Psicologia da Justiça. Não, pronto, isso foi um desafio extraordinário, foi sempre uma coisa que eu gostei de fazer, mas é evidente que, enfim, um pouco como diz o ditado, não há nada. Não há amor como ao primeiro, não é? E as prisões continuam a ser sempre uma paixão antiga à qual eu retorno sempre que posso, sobretudo no domínio da investigação e da orientação de outras investigações de alunos meus. De modo que o meu contacto com as questões da criminalidade é um contacto muito real. E depois, aquilo que eu me preocupei fazer, porque na realidade, quando fui trabalhar para as prisões, enfim, eu pouco ou nada sabia do que se lá fazia. A minha formação universitária, em termos de psicologia, eu era mais um psicólogo generalista com uma vertente mais clínica, e portanto tive que me ir, documentando, rapidamente. A minha tese de mestrado é precisamente sobre a adaptação à prisão. É uma história engraçada, estava há pouco tempo a trabalhar num estabelecimento prisional e tive um recluso que me veio pedir para o levar ao diretor. Era um recluso que ia daí a alguns dias embora, em liberdade definitiva, e queria ter uma conversa com o diretor. Então eu lá entrei em contacto com o diretor disse: senhor, traga cá o homem. Eu lá o levei, fiquei na sala um pouco a ouvir também a conversa. E qual é que era o pedido do recluso? Ele tinha um pedido para fazer ao diretor. E o pedido era o seguinte, e como ele ia sair daí por uns dias e queria pedir ao diretor se não se importava, se o diretor deixava ficar lá alguns dos pertences deles, porque assim como assim a vida lá fora estava muito difícil e ele achava que ia regressar. E eu que estava ali há poucos meses, fiquei, enfim, a palavra foi completamente passado. Como é que um indivíduo que está à beira de sair em liberdade já está a pensar que vai ficar cá e o melhor é deixar cá umas malas e tal. E portanto aí desencadeou esta minha ideia sobre, bom, isto deve ter a ver com a adaptação à prisão e, portanto, daí a tese de mestrado. Pronto, e de facto, estou, digamos, isto, estávamos em 86, quando eu entrei para os serviços prisionais, passaram 20 anos, não é? E, portanto, eu há 20 anos, ou um pouco mais que 20 anos, que estou a investigar nesta área. Em geral dos agressores, não é? É isso que me interessa, quer eles estejam em meio prisional, quer fora do meio prisional, e portanto aqui na Universidade do Minho, uma das coisas que eu fiz foi precisamente desenvolver, em conjunto com outros colegas, uma unidade de consulta específica de Psicologia da Justiça que trabalha com agressores, vítimas e dá resposta a tribunais. E já falei muito, acho que Não, não, de todo, de todo. E isto então serve mais ou menos para enverdar por esta via. Há comportamentos que são recorrentes, são transversais, da sua experiência, para isto, para quem não contacta com este mundo, é assim algo de dramático se nos bate à porta no nosso cotidiano da vida, eventualmente um contacto, um vizinho ou alguma proximidade com alguém que vive na reclusão, mas isso faz parte do mundo e pertence-nos numa realidade tão longínqua que nós, a não ser pelos jornais, por aquelas situações mais ou menos dramáticas do dia a dia, é que nós prestamos mais ou menos a nossa atenção. Porque, caso contrário, o mundo prisional, que pode eventualmente canalizar para outro tipo de abordagens teóricas, eventualmente, mas, no entanto, é uma realidade que implica, da sua parte, um investimento, vamos lá, para extrair e fazer determinado tipo de ilações que vão derivar para onde, mais ou menos. Bom, a ideia é que, repare que as prisões foram feitas com o objetivo, por um lado, de punir, de castigar os Exatamente. criminosos, mas depois também de os reinserir ou, enfim, ressocializar no sentido de um regresso à sociedade livre. Portanto, eu sempre encarei as prisões também nesta perspectiva, embora há que confessar, e quem contacta de facto com a delinquência e a criminalidade percebe que há muitos indivíduos cuja probabilidade de reinserção é de facto muito baixa, derivada de vários fatores, a começar eventualmente na idade em que os apanhamos ou até ao conjunto de fatores de riscos que eles Transportam. apresentam, transportam. De qualquer forma, o que me parece é que, em primeiro lugar, enfim, as prisões são dados adquiridos, não vão deixar de existir, não é? Exatamente. Embora até como se vê pelo último Código de Penal e Processo Penal, a ideia seja cada vez ir menos gente para a prisão, o que eu acho correto à partida, não é? Agora, é preciso perceber se de facto as prisões estão ou não estão a cumprir O esse papel. objetivo, enfim, de ressocialização. E essa é que é uma polémica interessante. Em concreto, nós cá em Portugal não temos nada avaliado sobre isso. E eu tenho sido, enfim, algumas das pessoas têm falado um pouco a propósito destas questões, porque dentro das prisões portuguesas faz-se imensa coisa. Fazem-se muitos cursos de formação profissional, há escolaridade de vários graus de ensino para os reclusos, há várias oficinas de trabalho. A chamada prisão de sistema aberto, por exemplo, eventualmente. Sim, essa ideia de que os reclusos entram, deverão sofrer um processo de transformação, não é? Adquirir um conjunto de competências que depois os consigam Reintegrar. reinserir. O nosso problema aqui é que nós não temos, até ao momento, enfim, eu neste momento estou já a coordenar um doutoramento que nos acho que vai dar alguns resultados interessantes sobre essas questões da reinserção, mas não temos nenhum estudo que nos mostre o impacto dessas variáveis de que estou a falar, não é? Portanto, da formação profissional, da escolaridade, do trabalho, de outro tipo, eventualmente, de atividades, o impacto dessas variáveis na taxa de reincidência. Ou seja, a única coisa que sei, e isso foi documentado pelos relatórios da Provedoria da Justiça, é que nas prisões portuguesas existe Existem mais primários do que reincidentes. Primários são aqueles que são presos pela primeira vez, reincidentes os que já foram presos anteriormente. O que é um dado, enfim, interessante e perturbante ao mesmo tempo. A ideia de que, se calhar, a maior parte das pessoas pensaria que havia mais reincidentes, a prisão como escola do crime. Mas, dados estes valores, isto quer dizer que, de alguma forma, a prisão tem algum impacto sobre determinados reclusos. Pelo menos eles não reincidem ou Não não reincidem reincide. durante aquele período de tempo que é consignado nas estatísticas. E que, por outro lado, estão a falhar as coisas ao nível da prevenção primária, ou seja, cada vez, isso as estatísticas mostram claramente, nós temos reclusos mais jovens a entrar na prisão. Isso é algo muito preocupante. Quer dizer que a idade, digamos, de envolvimento em carreiras criminais e carreiras criminais com algum grau de violência, ou até muito grau de violência, é relativamente precoce e isto faz com que tenhamos individuos já a cumprir penas pesadas logo a partir dos 18, 20, 18 20 e anos. poucos anos. E isso, de facto, é preocupante no sentido em que mostra que, de um ponto de vista mais macro da sociedade, nada é feito em termos da prevenção. E encontrar alguma justificação para isso, agora derivando um bocado desse tipo de tópico, lançou à conversa, Pois. poderá fazer-se alguma ilação ou extrair alguma interpretação, eventualmente, desse tipo de público e que aparece agora no ambiente prisional? Claro, enfim, pode-se fazer uma ilação, mas, como lhe digo, também não é uma ilação que eu consiga basear em dados Concretos. concretos no sentido, enfim, mais científico da investigação. Agora, nós temos, e isso também está documentado nas estatísticas, fenómenos consideráveis de exclusão social, sobretudo nas grandes cidades, que apanham largas camadas da juventude, muito pouco escolarizada. Muitos de minorias étnicas e, sobretudo, de zonas de pobreza considerável. Isto está mais situado no Grande Porto e, sobretudo, também Na na grande Grande Lisboa e, podíamos dizer ali também, o Distrito de Setúbal também tem muita complicação a esse nível. Ora, bom, o que nós temos aqui são um conjunto de jovens completamente desinseridos, que têm baixa escolaridade, que não têm competências profissionais e que, no fundo, se juntam para cometer crimes, não é? E, portanto, como sabem, na nossa legislação, até aos 16 anos é considerado inimputável em razão da idade, mas a partir dos 16 anos não é, e, portanto, no fundo, a polícia, a partir dessa altura, começa a apanhar estes indivíduos, começa a descobrir, aliás, às vezes já sabe, não é, que eles têm já um largo cadastro, ao nível, sobretudo, de crimes contra o património, mas que são indivíduos que muitas das vezes são violentos, que ainda por cima trazem armas. Há este fenómeno também importante, a questão do maior número de armas na posse e sobretudo também de indivíduos jovens, e que, portanto, começa a haver condenações pesadas a esse nível. Por isso, eu diria que os nossos problemas graves de criminalidade situam-se aí numa franja de jovens completamente desinseridos e que, se calhar, por serem jovens, as probabilidades até de reinserção São acabarão por maiores. ser melhores. E depois temos um outro grupo, esse sim, já que eu diria mais preocupante, até de um ponto de vista policial, que chamaríamos um bocadinho do crime organizado. Tem a ver com isto dos assaltos a bancos, assaltos a Sim, orivesarias, claro, bombas claro, de claro. gasolina, e esses indivíduos são outro grupo, já são geralmente criminosos de carreira, já de idade mais avançada, portanto são adultos, não é? Que podem trazer alguns jovens com eles, e isso é outra realidade também preocupante. A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela. Posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome, uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Por a leitura que eu fiz, nomeadamente deste livro, Delinquência, Crime e Adaptação à Prisão, pareceu-me que essa questão da criminalidade sexual, ou os criminosos sexuais, muitas das vezes agem de uma forma, poderá eventualmente catalogar-se assim, extemporânea, emocional do momento, ou há algo também deliberado, de um pensamento estruturado, se quisermos, naquele sentido em que o criminoso sexual tem uma apetência para esse tipo de violência? Pois, enfim, uma das desculpas que eles dão muitas das vezes é precisamente isto aconteceu, passou uma coisa qualquer. Não? A verdade é que os crimes sexuais são tipicamente os crimes que estão altamente planeados. Sobretudo se se tratar, por exemplo, de abuso sexual de menores, portanto em que as vítimas são de facto crianças ou jovens. Também nas violações, sobretudo em mulheres adultas, também geralmente há bastante planeamento. O que não quer dizer que também não haja aqui, sobretudo na altura de cometer o ato, alguma impulsividade. Uhum. Quer dizer, é preciso destrinçar essas coisas. Mas claramente estes sujeitos são muito diferentes dos outros crimes contra o património, porque quase todos eles, em geral, não é? No grande grupo, são indivíduos que não têm, na maior parte dos casos, problemas de inserção social. Quer dizer, são indivíduos que estão inseridos sim. socialmente, uhum. têm o seu trabalho e são indivíduos, às vezes, a partir de ninguém desconfia uhum. precisamente dessa outra atividade. Veja-se o caso do último, que andou aí nas páginas dos jornais, o de Santa Comba. Sim, portanto, sim, sim. Poderá eventualmente servir como modelo para a nossa discussão, ou não sei. Por exemplo, se bem que esse ainda é um caso que dentro, digamos, da criminalidade sexual é um caso extremo, não é? Porque tipicamente os criminosos sexuais, é preciso também assim dizer isso um pouco aos ouvintes, por exemplo, quando se fala no abuso sexual de menores, há-se um pouco a ideia que nos abusos sexuais de menores as crianças são muito violentadas. Não é verdade. Na maior parte dos casos, os abusos são abusos com pouca intrusividade, quer dizer, as penetrações e esse uhum. tipo são coisas mais raras, uhum. não é? Isto não quer dizer que, do ponto de vista da vítima, não sejam altamente traumatizados. Claro, é importante claro, esclarecer também. Isso. Não é como o crime de exibicionismo, não é? Exatamente. Que é um crime que não há contacto direto, mas para a vítima pode ser altamente traumatizante. Mas, portanto, é importante dizer que a violência da parte dos agressores sexuais, e quando falamos em violência, queremos dizer forçar a vítima a algo, não é uma coisa que existe assim com tanta frequência, sobretudo nos menores. A estratégia é mais sedutora, não é? E é mais uma estratégia em escalada, digamos, que vai evoluir. De facto, trata-se de um grupo em que nós podemos dizer que há maior cifra negra, as estatísticas são mais enganadoras neste âmbito, não é? Porque há muitos casos que, de facto, não são denunciados por variedíssimas razões, isto dentro dos crimes contra as pessoas. E, portanto, eu diria que este é um grupo para o qual, lá está, mesmo dentro do sistema prisional, tem que haver um outro tipo de tratamento, um outro tipo de intervenção, completamente diferente, porque estes indivíduos não têm aquilo que nós chamaríamos, em termos gerais, uma personalidade antissocial. Ou seja, são indivíduos capazes, e em muitos dos casos, muito cumpridores das normas sociais, uhum. têm o seu emprego, não roubam, não... Até não... nem fumam e pagam os impostos e... Etc, etc, etc, etc. Isso mesmo. Ou seja, portanto, são indivíduos que aí, a esse nível, são muito mais fáceis de reinserir. Ou seja, uhum. não temos problemas de eles serem aceitos em termos... São indivíduos produtivos, do ponto de vista social, têm este problema específico em relação às questões da sexualidade. Portanto, normalmente cai-se neste lugar comum, que também é muito típico na sociedade portuguesa, que é este. Depois do indivíduo entrar na prisão, pronto, de ser incluído no sistema recluído e fechado, não há possibilidade de regeneração. Tenha ele a patologia que tiver, tenha ele cometido a violência que tenha cometido, eventualmente, a prisão funciona sempre como, vamos lá, o último caminho para oficializar um comportamento desviante e até, se calhar, a abjeção. Pois. Até que ponto é que funciona, independentemente desta questão teórica que estamos aqui, o professor está aqui a desenvolver, há sempre um olhar desconfiado para a possibilidade da regeneração do recluso. Pois. É verdade, não é, porque vê-se, cai-se sempre um bocado neste juízo. Até que ponto a sua experiência permite-lhe, eventualmente, dizer o caso do que percebemos pela conversa que está a desenvolver, o caso do abusador, do violentador, depois, eventualmente de menores, e casos que andaram aí na boca da imprensa, os casos mais conhecidos e mediáticos da pedofilia, eventualmente, por exemplo. Pois. Que veja bem, o problema aqui é, em primeiro lugar, avaliar corretamente estas pessoas. E depois, a partir daí, ver, de facto, os tais recursos que nós temos para poder fazer algum trabalho em concreto com elas. A prisão, enfim, funciona, digamos, e só para apanhar um bocadinho aquilo que disse, como o reduto final da etiquetagem social. Ou seja, quando se vai preso, bom, a partir daí, o que é um dos grandes problemas da reinserção? É ser capaz de retirar o rótulo do ex-recluso, não é? E, portanto, isso só pode ser feito se, em primeiro lugar, se fizer esse trabalho positivo nesse sentido da reinserção, não se andar sempre a chamar a atenção que se trata de um ex-recluso, como de um ex-toxicodependente, etc, etc. Portanto, ou nós acreditamos na recuperação das pessoas, não é? E quando eu digo acreditar na recuperação das pessoas, isto é acreditar de uma forma realista. Também é preciso perceber que neste contínuo de recuperação há pessoas que são muito pouco recuperáveis. Uhum. Portanto, nós temos que perceber que temos de ter vários tipos de intervenções conforme o risco que as pessoas representam. Aquelas que representam maior risco, quer dizer que são indivíduos que poderão vir com maior frequência a cometer mais crimes e mais violentos, se calhar são aquelas que mais precisam também de intervenção. O que não quer dizer com isso que os vamos recuperar inteiramente. Mas o princípio do risco, não é, da necessidade da intervenção, também tem que ser orientado para quem é, para quem tem mais déficits, se quisermos assim. Agora, é fácil nós, por exemplo, dizermos que é muito... que quanto mais cedo intervirmos na vida de uma pessoa, não é, maior a probabilidade que esta pessoa não torne a cometer um crime. Uhum. É, por exemplo, no caso dos abusadores sexuais, toda a literatura, toda a investigação demonstra que se nós apanharmos um indivíduo que cometeu abuso sexual, por exemplo, enquanto era jovem, 16, 17, 18 anos, 20, 20 e poucos, a probabilidade de recuperar esse indivíduo é muito maior do que se o apanharmos aos 30 ou aos 35. Porque, entretanto, aí já consolidou, digamos assim, um processo e um caminho. Não é? E, portanto, eu defendo muito uma articulação entre estes três vetores, que é a punição, o tratamento e o controlo. Ou seja, para certos indivíduos não é importante o tamanho da punição. É evidente que a punição tem que ser dada em função daquilo que está estipulado, do crime que foi cometido. Uma certa exemplaridade. Não é? Isso mesmo. Mas punição, por exemplo, no caso dos agressores sexuais, é assim, qualquer punição sem qualquer tipo de tratamento é pior. Aliás, neste livro eu refiro que eles são dos mais bem adaptados à prisão. Sim, sim, sim. Porquê? Porque eles têm meios de se adaptar melhor e, portanto, a prisão para eles acaba até por não ser, até porque há um processo quase de proteção destes indivíduos para eles não serem violentados pelos outros reclusos, não é? E, portanto, são de certa maneira protegidos. E isso faz com que a prisão às vezes não tenha o impacto intimidativo que devia ter, e eles vêm cá para fora sem ter sido feito nenhum trabalho específico sobre as questões da agressão sexual que os levaram lá dentro, não é? E portanto são indivíduos que podem, com muito maior probabilidade, por exemplo, sair em liberdade condicional, não é? Agora, o que eu defendo é que, de facto, não é insistirmos só na punição. A punição existe, mas existir por um lado no tratamento e por outro lado no controle destes indivíduos, controle pós-reclusão, não é? Exatamente. Só assim é que nós podemos prever, por um lado, a eficácia do tratamento e podemos garantir que os ganhos alcançados durante o processo, durante a intervenção, pronto, se consolidam na E o vida em professor liberdade. tem dados que permitem estabelecer e sustentar esse tipo de Eu tenho afirmação, ou se quisermos, não é? algum trabalho que tenho feito aqui na unidade de consulta, mas não é um trabalho que eu gosto de apresentar como ilustrativo de nada, porque eu aqui neste momento trabalhei ou fiz intervenção provavelmente com não mais que 10 agressores sexuais ao longo destes. A unidade está aberta desde 97, 98. E já há mais um grupo mais considerável, para aí talvez uns 20, de agressores conjugais. E até agora não temos nenhum elemento que nos diga que tenha havido algum problema com estas pessoas que tenham sido tratadas, não é? Agora, isto é uma coisa episódica, não é? Agora, o que eu acho é que para este tipo de indivíduos, e felizmente, por exemplo, no caso da violência conjugal, o novo código prevê isso, é que de facto não interessa punir nada a um agressor conjugal, não é? Com multas ou até com prisão, se ele não mudar os padrões de pensamento que tem acerca de como lidar com o género oposto, neste Pois. caso com as mulheres em termos gerais, não é? Porque senão, quer dizer, ele vai lá para dentro e continua a reforçar aquela ideia, e isso aí é um problema da prisão, não é? Mas é da prisão sem tratamento, não é? De que as mulheres são para ser tratadas da maneira que ele tratava e que, portanto, até ainda desenvolve alguns padrões de vingança futura. Portanto, a ideia que eu tenho é que, se de facto pudermos intervir nestes padrões de pensamento, nestes padrões comportamentais, nós obtemos cidadãos mais bem inseridos, mais produtivos socialmente e, naturalmente, uma das coisas que é mais importante, obtemos maior tolerância social. Na perfeição dos dias, sim, tu ris e o teu riso faz sonhar. Estão que marca o fim feliz quando o sol se põe no mar a dançar, fica a alma toda assim, anis, a cabeça já. Meu terno amor. A questão da violência conjugal é, também é uma realidade que, do nosso cotidiano, não é? Normalmente também acaba por esbarrar numa espécie de um muro, que é o muro do silêncio ou do pudor, porque é muito difícil perceber os contornos, há uma certa cumplicidade, entre aspas, de um dos elementos, neste caso provavelmente o elo mais fraco, porque isto da violência conjugal, normalmente a associação que se faz é o lado feminino, é o violentado, é a vítima, e ocorre de facto numa percentualidade bastante elevada, que assim é, mas o outro lado às vezes também ocorre, tem a percepção disso ou é só um lugar comum? Bom, há essa percepção, mas aqueles homens que se queixam de terem sido vítimas, digamos, de violência por parte das suas parceiras, eu diria que são homens um bocadinho estranhos, não é? O que eles geralmente se queixam é do controle que elas exercem sobre eles, mais no sentido de serem muito pressionantes ou com cenas de ciúmes ou controlarem onde é que eles andam, o que é que andam a fazer, e eles referem isso como um ataque à sua liberdade pessoal, ou liberdade de ação. Bom, e então utilizam muitas das vezes essa justificação para eles também serem agressivos em relação a elas. Esse é um padrão. Depois também há um outro padrão em que os parceiros se batem os dois um ao outro, não é? É um padrão relativamente raro, tem a ver com consumos de álcool, geralmente, não é? Bebem os dois e depois pregam-se à pancada e tal. Sim. O padrão típico é o indivíduo agressor e a vítima, a mulher ou a namorada ou a ex-companheira, etc. Ora, bom, o que eu acho sempre, voltando ao primeiro grupo, em relação a estes homens que se queixam, isto é que tem um bom motivo, que é, enfim, então pronto, porque é que o senhor não se separa, porque é que o senhor não se vai embora, se está tão infeliz, digamos, na relação. E nós, às vezes, o que descobrimos aí é que muitos destes indivíduos têm alguns, tiram dali alguns ganhos secundários, gostam também de se apresentar um pouco como sofredores, para depois também terem eventualmente desculpas para poderem ter aferes extraconjugais e se sentirem bem na pele. Na realidade, são indivíduos que muitas das vezes não querem, têm uma relação até muito pobre afetivamente, mas não estão dispostos a dar nenhum passo para terminar as coisas, não é? E portanto apresentam-se mais como vítimas. Agora também temos os verdadeiros agressores conjugais, que se gostam também de apresentar como vítimas. Enfim, vários casos tivemos ali no serviço, temos indivíduos que vêm, a mulher está a ser seguida por nós, não é? Com uma colega, e eles vêm para ajudar ela a resolver o problema que ela tem. Quando o problema que ela tem, são eles. Derivou. Não é? E, portanto, vem à consulta nesse sentido, e, enfim, numa primeira fase, nós deixamos pensar que é assim, que elas têm um problema, e depois começamos a trabalhar no sentido de ele verificar aquilo é que é o grande problema, não é? E que as coisas têm que mudar a partir dessa constatação. Agora, também se nota muito, e estou retomando um bocado a questão da violência conjugal, que não é só o casal típico, não é? Por exemplo, conhecem-se alguns casos, começa a aparecer também, aquela violência de namorados, em que, por motivos que também acabam e dá aso ao surgimento de alguma literatura que aborda esse tipo de tema. Tem essa percepção ou... Voltamos à questão da idade. A violência conjugal é um problema também desenvolvimental e que começa nos bancos da escola. E, portanto, tudo o que nós possamos fazer do ponto de vista educacional para a igualdade de géneros, para o respeito entre as pessoas, para a tolerância pela diferença, promove efetivamente uma sociedade mais sã e mais igualitária. Eu não tenho desenvolvido esses estudos, tem sido mais a minha colega, a professora Carla Machado, mas tem mostrado, sobretudo até na população universitária, que há uma percentagem elevada de violência entre casais de namorados universitários. Temos, enfim, os dados dela apontam para cerca de 25%. É evidente que não é violência muito extrema, mas claro. Quer elas como vítimas, quer eles como agressores, dizem que pelo menos já deram uma vez uma bofetada, já deram um empurrão, violência verbal, essa existe muito. Portanto, estamos a falar de um grupo de universitário, portanto, não temos aqui o tal problema educacional, exatamente, que é a falta de instrução, exatamente, ou alguma coisa assim, não. Portanto, a violência conjugal, ou a violência de género, digamos assim, é algo que atravessa todo o espectro social, e também sabemos que em classes sociais mais elevadas há tipicamente menos violência física e mais violência emocional e verbal, não é? O que não deixa de ser, de qualquer maneira, muitíssimo relevante. Mas, portanto, mais uma vez, esses estudos da Carla mostram o quanto é relevante nós intervirmos precocemente. Não é? Porque, efetivamente, muitos destes jovens universitários ou do secundário são jovens que já foram criados, por sua vez, em ambientes violentos, em que os pais violentavam as próprias mães e que se começaram a identificar ao pai agressor, no sentido que este é que é o procedimento que se deve ter com as mulheres. E, portanto, começam a abordar as namoradas, nunca numa forma só de igualdade, digamos assim, mas sempre de uma forma de desfazamento ao nível de poder. Porque as questões, é uma questão de poder, é uma questão de poder. As questões da violência conjugal são, tudo questões de poder. É um elemento achar que tem mais poder que o outro. Há desnível grave. E a afirmação, uma necessidade de afirmar esse desregulamento de poder. Claro, e sempre que o problema começa precisamente quando trabalhamos com as vítimas, a tal noção de empowerment, de dar poder à vítima. Assim que ela começa a subir, o prato da balança dela começa a subir, ele, das duas uma, ou aceita ou vai sair fora da relação. E, portanto, isto aumenta a probabilidade de violência. Isto é uma questão depois de risco que tem que ser avaliada. Mas quando estamos a trabalhar, por exemplo, com os dois, eu estar a trabalhar com o agressor e uma colega minha a trabalhar com a vítima, nós não estamos ali preocupados em salvar casamentos ou promover divórcios, claro, não é? Claro, nada claro, disso. Claro. Agora, a ideia é que, de facto, muitas das vezes, quando essa igualdade nos pratos da balança se aproxima, há muitos sujeitos que já não conseguem tolerar isso e saem fora da relação. Este é um objetivo. Há os outros que, pronto, conseguem encaixar isso e reformular a relação nessa base. E depois também há aquelas mulheres que depois também já não lhes interessa estar com aquele parceiro. Exatamente, porque, entretanto, descobriram em si próprias outras características, outras valências que as faz querer, enfim, voar para mais longe, afirmar-se de outra maneira, de outra não é? Forma. Damos agora início ao nosso panorama especial desta semana, hoje dedicado exclusivamente à literatura policial. Começamos pela A Conspiração Sistina, de Philipp Vanderberg, edições Quidnovi. O autor, alemão como convém nestas coisas, pois transmite um ar sério e rigoroso, constrói um belíssimo romance policial histórico. Como em todos os romances policiais, há enigmas, esoterismo, a célebre cabala de que todos falam, mas poucos entendem e percebem, e até mortes, mais propriamente suicídios, que é a dificuldade de conviver com a verdade. O cenário, como o próprio título indica, é a Capela Sistina. Há a recuperação dos frescos de Miguel Ângelo, a criação do mundo. A interrogação que se coloca é o porquê da ausência da iconografia respeitando ao Novo Testamento. Há um enigma que aparece à Bula Fia, deixado pelo grande pintor. Há um cabalista, Abraham, à Bula Fia, já estão a ver a ideia, pois Miguel Ângelo também é cabalista. E há uma vingança do grande pintor contra o Papa Júlio II, que o obrigou a ser pintor quando ele era escultor e arquiteto. Num segundo plano, o enigma que foi a morte de João Paulo I, que todos se lembrarão, junta várias especulações e teorias da célebre conspiração. Depois, ao levantar de relações dúbias entre o poder religioso e o poder político, como, por exemplo, a célebre organização Odessa e a loja P2, tristemente célebre. Mais ainda, os vários jogos e poderes que se degladiam, os financeiros, os políticos e os religiosos. Uma destas figuras, Jelinek, é o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Lembramos que este romance foi escrito em 1991. Os nossos ouvintes são capazes de detectar as semelhanças entre as figuras e os personagens da altura e da atualidade. Há várias pistas polémicas e várias tramas paralelas com pontas soltas. Como romance policial histórico, não há violência explícita, mas antes a luta das forças contraditórias que levam à solução do enigma. Há ou não há uma maldição lançada pelo grande pintor? O Outro Gomes, de Diego Paskowski, a edição é da Âmbar. É mais um policial denso que revolve o interior dos personagens, o mal, o equívoco andam de mãos dadas. O personagem principal, William Puente, tem tudo para ser um personagem para a tragédia. É apanhado no coração da violência e sem saber propriamente porquê. Encontra-se no meio de fogo cruzado entre grupos bolivianos de narcotraficantes. Vão confundi-lo com um poderoso chefe de um gangue que se chama Gomes, é raptado e passa a viver uma vida completamente claustrofóbica. Só que este equívoco vai despoletar de um modo irracional uma espiral de violência, destruição e morte. Notam-se aqui os fios condutores da narrativa de Jorge Luís Borges a propósito do absurdo. Num segundo momento, o autor, de um modo brilhante, constrói a questão e o problema da identidade. O que é um indivíduo? Um indivíduo é, pura e simplesmente, ou é ele próprio mais os seus acidentes e as suas circunstâncias? A pergunta que se coloca é: este equívoco vale uma vida? O final, por surpreendente, é arrasador de tirar o fôlego pela espiral de violência daqueles que ousam defrontar e afrontar o mal. É um romance construído de um modo distanciado pelo autor. O narrador leva-nos pela mão para um mundo do irracional e somos esmagados pela poética, à la Tarantino, da destruição e banalização do mal. Agora um clássico da Grande Senhora do Mistério e do Crime, falamos de Agatha Christie, o livro esse, Sangue na Piscina, edições Asa. Como se sabe, há duas grandes escolas para os apaixonados do romance policial. A continental, cujo exemplo maior é exatamente Agatha Christie, e a americana, com os exemplos paradigmáticos de Dashiell Hammett e Raymond Chandler. Nesta obra, temos um cenário aristocrático, sofisticado e decadente, e um mundo a sair da Segunda Guerra Mundial. Há uma mansão rural, cenário bucólico, amores desencontrados baseados em promessas de juventude, personagens diletantes e um certo arrivismo intelectual. Como personagens temos os Anquetel, Lucy e Sir Henry Anquetel, Henrietta Savernake, uma artista decadente, Veronica Crane, John Crystal, médico, que alimenta ódios contra si, Gedda Crystal, a esposa deste, e Midge Handcastle, outra artista diletante. Vão passar um fim de semana todos juntos num cenário artístico e delicioso, só que John Crystal leva um tiro ao pé da piscina, um tiro desconhecido, e morre. A sua mulher, Gedda Crystal, aparece com um revólver na mão. É então que aparece Hercule Poirot e um inspetor tradicional da polícia inglesa. E mais não dizemos. Convidamos antes à leitura deste policial enorme e inteligente. Mais um policial, Um Porto para os Advogados, de Josie Brown. A edição essa é da Campo das Letras. Do nosso conhecimento, pensamos nós, que é um dos primeiros, se não o primeiro romance de um autor luxemburguês editado em Portugal, ainda por cima no género policial. Notam-se neste romance algumas influências do policial europeu, já iremos referir quais. No título, é mesmo o pretexto e a pretexto do vinho do Porto, só que é um vinho do Porto com cianeto, vai dizimando advogados atrás de advogados. Porquê? Temos como personagens centrais Pete Marburg, que é um jornalista cínico, amargo, pouco crente nos políticos. O seu companheiro de ação, Joy Colver, é o fotógrafo e confidente. Há um funeral de um político muito importante da vida do Luxemburgo e uma mulher carregada de ódio. Vão-se sucedendo, como já referi, as mortes. O curioso disto tudo é a mistura que o autor faz da célebre Operação Gladio, tristemente célebre, se estão lembrados, nomeadamente para a NATO, com Willy de Klerk. Neste romance, há umas eleições que irão ser manipuladas, jogos de bastidores, medo e uma sede de vingança. Ainda por cima, há uma memória e afetos de um Portugal, José Afonso, a grândula Vila Morena e tudo o resto que vem por acréscimo. Sem revelar o final, cá vão mais os indícios. Temos também como personagens secundárias e importantes para a narrativa Olívia de Carvalho, Edgar de Carvalho, que são filhos de pais diferentes, só que a mãe destes, claro, chama-se Maria, a típica e habitual boniche da vida dos imigrantes. É um romance a ser lido com atenção, o final é uma revelação e segue, como já foi dito, a velha escola europeia do romance policial, nomeadamente com a influência de Nicholas Freeling. Mais um clássico este de produção nacional, Memórias de um Chauffeur de Táxi, de Reinaldo Ferreira, edições Livros do Brasil. Esta editora, muito célebre para os apaixonados da literatura policial, ao chegar ao número 700, decidiu homenagear uma figura impressionante e mítica do jornalismo português. Repórter, escritor, inventor e tudo, como dizia o outro. O famoso repórter X. Este repórter X, ou seja, Reinaldo Ferreira, teve uma vida agitada, de permanente desafio e um fascínio pela literatura de mistério. Era o rei da imprensa de sensação. Metia-se em todos os cenários, uns verídicos, outros menos verídicos, outros imaginários, e uma mente demasiado aberta para o Portugal dos pequeninos. Viajou pelo mundo, a França e a Espanha, e disse, o que é mentira, que chegou à Rússia dos sovietes. Todas estas vivências passaram num famoso magazine lisboeta, o ABC. Aqui, neste livro, é uma recolha de contos os mais interessantes publicados no referido magazine. Vamos analisar aquilo que dá título ao livro. Há um taxista que conta a história ao repórter X. É uma Lisboa dos anos 20, uma Lisboa boémia da Belle Époque, antes da ditadura da triste memória. São casinos, são hotéis, são cafés e restaurantes de um imaginário que está perdido, de um certo cosmopolitismo dos aventureiros de toda a espécie. Aqui, Juca, o manju da Estefânia, conta a história desgraçada e atribulada de Afonso Pina, que caiu no logro de uns arrivistas e vigaristas. É uma delícia. Outros contos a referir para os nossos leitores, Os Peixinhos Azuis, Os Três Artistas Espanhóis e, referimos pela impressionante capacidade de escrita, O Deputado Macaísta, de uma atualidade impressionante. A Filha da Brotadeira, de Elizabeth Hyde, edições Guerra e Paz. É o quarto romance desta autora e o primeiro a ser editado em Portugal. Como o próprio título indica, o aborto é a temática subjacente a este policial atípico. Normalmente, o romance policial reside no enigma a ser decifrado e na sua resolução. Neste, o leitor mais arguto percebe logo o criminoso e até, chamamos a atenção, há detetives. Mas estes detetives até nem são muito ágeis. Ainda por cima, até se apaixonam. Neste romance temos uma família composta por Diana Dupré, que é médica, Frank Dupré, marido e advogado, Megan Dupré, a filha estudante e educada de um modo aberto e liberal. Temos dois polícias, como já referi, que tentam decifrar o enigma que é a morte-assassínio da médica abortadeira. Por mais incrível que pareça, é uma reflexão séria sobre todas as concepções, convicções e preconceitos dessa realidade. Todos são suspeitos neste livro. A filha, o marido, os vizinhos e os opositores ao seu modo de vida. Neste romance são afloradas várias problemáticas. A educação dos filhos, os comportamentos desviantes e o final, como técnica do suspense, é um achado. Mais um policial nestas nossas escolhas, D de Dívida, de Sue Grafton. A edição pertence à Difusão Cultural. Esta autora, Sue Grafton, tem uma técnica muito própria e particular. A partir de cada letra do alfabeto, cria um romance policial. Depois de A, álibi, B, busca, C, cadáver, temos D, de dívida. Tenho uma detetive que se chama Kinsey Millon. Para além da detetive Kinsey Millon, temos um personagem central, Alvin Limardo. Entra no gabinete da detetive para a contratar para um trabalho muito simples. Encontrar um rapaz de 15 anos para lhe fazer a entrega de um cheque de 25 mil dólares. E isto porquê? Limardo tinha provocado há uns anos atrás um acidente do qual resultou a morte dos pais e dos irmãos deste rapaz. Limardo estava muito alcoolizado. Só que Limardo não é Limardo, é John Daggett. E John Daggett, ou melhor, o cadáver de John Daggett, vai aparecer mais tarde numa praia próxima de Los Angeles, Santa Teresa. E até tive que ficar a perceber que Limardo tinha muito mais dívidas com outras pessoas e todas elas com razões e vontades de o liquidar. Como se vê, o que parece simples vai complicar-se e de que maneira? Informamos os nossos ouvintes que Sue Grafton espera, aos 68 anos, chegar à letra Z de zero. Terminamos aqui o nosso panorama dedicado inteiramente à literatura policial e chegamos também ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, programa da autoria de António Ferreira para a Rádio Universitária. A apresentação hoje esteve a cargo de Sérgio Xavier e António Ferreira, realização de Sérgio Xavier. Recordo que o programa está disponível no site da Universitária, em rumo.pt, bem como as sugestões que aqui foram deixadas. Boa noite e até à próxima semana.